400, aguarde. Ok, não fez coisa. No mês, pois é. Descendo para 5.016. Estou no 659, submantenho 400. 659 para o 400. 400, o ouro 659. Chegou, sente com tráfego na final no 7 Serra Gonçalves. Salvador, força aérea 5952, descendo para o nível 100 na proa do cone. Força aérea 5952, contato radar, a 70 milhas na área de Salvador, só se mantém uma centena, direto bom, para chegar a bom. 05952, descendo para o nível 100 bom. Quer mais 314, identifique, desse mantenha o 070, chegada do MED 1. Sim, do MED 1, 070, 314, mantenha a extensão de velocidade, senhor? Mantém. Sim, senhora, 314. Controle, gol no 620, pode descer a 2000? 2010, altímetro em Salvador, no 016. Informe estabilizado no localizador, está ligado o procedimento. 2000 pés, 2016, formará estabilizado, ele é SXAD 10, gol 1620. Recebido, passageiro 2233. Passageiro 2233, desse mantém o 050. 50, passageiro. Final 6314, desse mantém o 060. 060, final 6314. Terra Golfeira, estabilizar o contrário, final 97. Gente, Vitorinho da Juliette, visual contra, ficando na perna do vento. Ainda não. Torre 6227, não posso esperar, dando zero. Torre 6227, ali mantém, funciona zero. Ali mantém, 6227. Agora sim, Vitorinho da Juliette, visual contra, ficando na perna do vento. Vitorinho da Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Telefone do Vitorinho da Juliette, gente. Salvador, bom dia, gol 256, pronto no ponto de espera do 10. 256, mantém o ponto de espera. Mantém. Como eu gravo, eu confirmo no solo. Hoje em 2233, reduza para 2209. 220, Pantaleza. 121, decimal 9. 219, alô. Panermia 227, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Livre decolagem para 6227. Barra meu Sierra Golf Oscar, na vertical da RMA, realize esperas com curvas à esquerda, perdão, com curvas à esquerda, aguardando autorização para prosseguir final no 7. Tente na RMA vertical, curva sua esquerda, o Sierra Golf Oscar. Chame Recife 251, atendo 28, decimal 35. 251, 2835, frente, boa tarde. Zero utilização de esperas, prossegue final da pista 17. Prossegue final no 7, Serra Golfiosca. Batango Vitor, Índia Juliette, solo ao 30, libere na Quebec, aguardando a autorização para ingresso na pista. Obrigada pela informação, Vitorinho da Juliette. Chanel 6227, decolando ao 30, chame controle Salvador 120, decimal 8. 308, obrigado. Gol 1256, ali mantém isso na 0. Ali mantém 10, vou 56. Ono. Gente, 6227, mandei um vestido São Vono subindo para o nível 360. São Vono 360, 6227. 620, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 895 no 621. Para o farol de Tatuã. Paciente, autorizado. Já após, prossegue para o Itapuã, Serra Golfiótica. Oi, Salvador, boa tarde, Bonomeia 20, ILS. Pista 1-0. Bonomeia 20, continue a aproximação. Informa a aeronave da companhia alinhando na pista 1-0. Tráfego adicional, Charlie 150, final 17, não interfere com aproximação. Prossegue, Bonomeia 20. Bono 256, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, 0, Bono 256. Livre 2230, reduzir velocidade para 190 nós. Retração para sequenciamento curva à esquerda na proa 025, tendo como limite o localizador. Velocidade bater a proa por mais 5 milhas, devido a formações à esquerda, bateria 2233. Espaçaria 2233, reduzir para 190 nós. Controle 627, pode qual direção, salvo? Autorizado, Salvo, 6227. Salvo. 13367 para o localizador esquerda para o 150. Esquerda 150. 2233 tomando proa 025, sob vetoração. Sente curva esquerda até proa 020, passarela 2233, o limite permanece localizador. 020, limite local, passarela. Vento 140 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso 1-0, agora no meio 2-0. Corinthia Juliette, autorizado, ingresso na pista 1-0, reparte livrando no passo 4. 5-6, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370. 4-3-7-0, na PUCA, gol no 2-3. Autorizado 2-2-3-3, desça para 3.000 pés, o ajuste na 0 no meio. 3.016, passarela. Eu te espero. Golf Oscar, visual com manhã da Golf, no grafo 1-0. Afirmo. Gente, velocidade, confirma. Tem condições. Gente, mantenha sem reduções. Vai manter 1-7-0. Parâmetro 314, cancelar as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 pés, 1-0, 1-6, cancelado as restrições, 63, 1-4. Passaredo 2233, assuma navegação, voo e duna. Voo e duna, Passaredo. Prende a Juliette, livre corte. Onda 620, solo 35, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, 620. São 3367, estabilizou? Estabilizando agora. Gente, torne no 8, decimal 95, TAN 3367. 18-95. TAN 3367, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-1 nós. Decolagem, 3367, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a de pouso. Deixa eu estabilizar no localizador, passando 2233. Controle da chanela 314, devido a uma formação próxima de TAP, iremos manter a proa 060 em torno de 25 milhas. Gente, a chanela 314, reduz a velocidade para 1909. Senhora, redução para 190, chegar para 304. Xanamé 227, autorizado voar da AGEL. Nossa gente da AGEL, Xanamé 227, muito obrigado. Sucesso 5952, autorizado voar pelo Deusa para 4.000 pés, ajuste no 096. Pista 0, vento 150 graus, 0 nós. Resposta, 3567, decolado aos 36, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, boa tarde. Voar posição pelo, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 0592, autorizado voar, mostrou aqui pelo, 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Salvador, boa tarde, 3567, saída Arbor 1. 3567, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 360. 360, 3567. Chame 227, chame o centro de Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Xanamé 227, copiou? Negativo, pode repetir, por favor. Centro Recife, 125, decimal 1, em caso de falha, 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, boa. Chance que manterá em espera, se tem mais um tráfego na final da pista no 0. Ciente, o Serra Gofiosa. Bono 256, controle. 256, prossiga. Centro Recife, 12545, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado. Acelera 2233, completo procedimento com a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, CJ, parceiro. Do Oceania 6314, solicita pro hoje, Duna. Autorizado voar Duna, Oceania 314. Apresente Duna, Oceania 6314. Estabilizou no NLS, baixo trovão. Passaredo 2233, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando a Lise, passaredo. Solo 3567, salva 69, libera a gerente, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Solo, eu tô 367. Prossiga. Temos uma formação próxima à árvore. Preciso coordenar para a presente, proa da presente aí, praticamente proa de Alefa. Proa de Alefa, tem 3567. Obrigado. Romeu, Serra Gufiosca, reporte com o visual com a TR da passareda nacional da 1-0. A visual com tráfego. Quanto espera pronto, acho que é 6327. 6327, mantém ponto de espera. Mantém. O Rafael está com visual com o passaredo na final. Entre a Rafael, você mantém o farol de Itapuã? Mantendo. 3-1-4 no localizador. Xenema 3-1-4, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. Entrando decimal 95, Xenema 3-1-4. Centro 567, chame o centro Recife em 126 decimal 0. 260, obrigado, boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Xenema 3-1-4. Para o sinal 52, descendo para 2-3, se for para o estabilizado. Chegou mesmo, você está te mantendo a posição. Passarela 2233, Paulo, fundo 3, libera a direita, chama o Paulo 1, 2-1-9. Direito 219, Passaredo. Contou, Real Chané, 6314, antes de um tráfego à nossa direita, a 500. Tráfego, Charlie 150 à direita, linha do litoral, realizando esfera, não interfere com a aproximação, Charlie 6314. Gente do tráfego agora. Charlie 6314, pouso autorizado, piscina 0, vento 150 graus, 099. Autorizado pouso, Charlie 6314. Passaram 5909, contato radar estabelecido sobre a posição Conde, autorizado voar pelo, reporta para o controle quando o negócio de descida. Tá no ideal de descida. Gente, deixa eu manter o 050. 050 na flor de pelo, com a 0509. Cá, o Serra Golpeota, repassado de Xenema 6327 ali, mantém piscina 0. A longa perna do vento aguardando autorização para a base, Serra Golfiosca. Oi, Xenema 6314, solo alto 46, libere a direita, chame solo 12-1-9. 12-1-9, Xenema 6314. Autorizado base curta, pista 17, reposta na final. Autorizado base curta, reposta na final, Serra Golfiosca. Xenema 6327, decolagem autorizada, pista na 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado 6327, decolagem 10. Procede Serra Golfiosa. Serra Golfiosa. Autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Toque arremetida 17, Serra Golfiosa. 6327, decola 247, chame controle Salvador 120 decimal 8. 308, boa. Torre Salvador, Força Aérea 5952, estabilizado no sinal IBS. Força Aérea 5952, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso em Charlie 150. Afaste-se para a linha do litoral, se o sul não interfere com a aproximação. Charlie 5952, aguardando autorização para pouso. Redução Zona, nível 240. 240, gentileza, poderia evacuar o Sango? Autorizado a direto coral do presente, o Dinâmia 327. Obrigado, direto coral, 6327. O fio antes que a toque que o tocou e arremeteu. Alto 49, prossegue para o farol de Itapuã, aguardando autorização para cruzar a final da Ana Zero. Itapuã, aguardando. Aéreo 5952, pouso autorizado, pista Ana Zero, vento 160 graus, 08 nós, que ainda não checado. Força aérea 5952, livre de pouso, rebaixar o trabalho. Checado. Serra Golfiosa, autorizado cruzamento final da 1-0, reporte para girar base, pista no 7. Autorizado cruzamento, reporta para girar base, o Serra Golfiosa. Eu chamei a 327. Prossiga. Teve essa formação, poderia voar o SUC? Aguarde. 5952, confirme empate militar. Penazinha Céu, livre corte a parcial, Força Aérea 5952. Autorizado base, pista 97. Reporte para o toque remetido. Autorizado base, reporte para o toque remetido, Serra Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, autorizando o toque remetido, pista 97. 170 graus, 079. Autorizado o toque remetido, 97. Do 2791, desce para 2000, país, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará o azul 2791. 05919, desce para 4000, país, ajuste na 06. Para 4000, país, ajuste na 06, para 05919. Xanana 327, autorizado IUCOS, chame Centro Recife, em 125, décima 1. 1251, Recife, autorizado, por favor, o quê? Ilcosia. Ilcosia, obrigado. Ao 55, curva direita, reporte o cruzamento final da pista na zero. Direita, reforça para cruzamento eixo na zero, Serra Golfiosca. África, no zero. A Golfiosca, autorizado base, pista 17, reposta na final. Reposta na final, Thiago. 05909, reduz a velocidade para 2009. Para 200 para 0509. A Golfe Oscar pouso autorizado, piscina 7, vento 150 graus, 08 nós. Pouso no 7, Serra Golfe Oscar. Sete 91 estabilizou? Sempre estou localizador, estabilizou com a pista azul 2798. Sim, completa sinal com a torre, 1 no 8, decimal 95, azul 2798. 8 é o 5, obrigado. 599, atinge uma 104 mil pés. Quente, desce para 3 mil pés, o Fusca Aérea 2599. Desce para 3 mil pés, 599. Backtrack autorizado, reparte livrando na Romeo. Autorizado, backtrack, reparte livrando na Romeo, Serra Golfe Oscar. Olha o azul 2791, localizador. Azul 2791, continue a destinação, aguarda na autorização de pouso. 2791, aguarda. Sul 2791, pouso autorizado, piscina 0, vento 140 graus, 09 nós. Cesar, pouso, piscina 0, azul 2791. Deve ficar 2000, repórter autorizado no curso, autorizado para o segmento LS da 10, confere 59 nós. Espera, com a 478. Corre, copia o TAN 4778. TAN 4778, mantém o ponto de espera. Manterá. A Golfe Oscar livre costa para quê? para 478, visual com a TR no final do 10. Afirmo. Quanto tráfego autorizado a linhar e manter, está na 0. Com a TR, antes de manter, tanto 478. Não, isso. Júnior 998, oceano identificação chegada do Mediona, desse mantém o nível de voo 050. 050 via Pomed 1, azul 6918. Torre Salvador, é o Papa Tang entre o meu Bravo, no Pátio 3, já acionado, está pronto para o táxi. Então, meu Bravo, por onda do litoral sul, aguarde para a decolagem. Bravo. Era 5919, estabilizado no curso localizador. Gente, vou botar o sinal com a torre, 118 decimal 95. Tá sinal com a torre, 118 decimal 95, pode ser 5919. Trava visual com a CR da zona, piscina 0. É afirmativo, senhor. Que Romeu Bravo evitando sobrevoo da base aérea? E da aeronave autorizado, decolagem com proa norte, vento no 50 graus, 08 nós. Alô? Azul 2791, no solo ao 05, mantenha a taxiway delta e chame solo 121-9, atenta o helicóptero decolando do pátio 3. Mantenha a delta, chama 1219 e atenta o helicóptero. Obrigado, bom trabalho. Na 63, você tem que manter o ponto de espera. Torre Salvador, passaria 5919, estabilizado no curso CLF, 10. Saída 5919, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Mantém a aproximação, aguardando autorização, passaria 5919. Já que eu já fora do solo, senhor. Link Romeu Bravo decolado ao 06, proa do pedágio, aguardando a transferência. Bravo. 4778, forma helicóptero, decolou agora com proa do litoral norte, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 140 graus, 08 nós. Iniciando 4. Prossiga. Para dar presente, vou arrastar a asa, por meu gilete e mandou mais. Ô, mais. Quem vai ser bem travado. Bip checado, pontos autorizado. Pistona 0, ventuna 30 graus, 089. Pontos autorizado, pistona 0, pontos 0, 4778, decolado 07, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 08, boa tarde. Papa Tanguyang, Romeu Bravo, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 08, bravo. São 4778, contato radar na decolagem saída Pucca, nível de voo 330. 330, 4778. Azul 6918, canceladas de inscrições de altitude, desça para 2000 pés, registro na 06. 2000 pés, canceladas as inscrições 10016, azul 6918. Professor Salvador, é o Papa Tango Yankee meu bravo, decolou do Suarol, comprou de Sérgio Leste Novembro Yankee, vai mantendo 500 pés no corredor norte e está na sua escuta. Gente, Papa Tango Yankee meu bravo, mantendo sobre regras visuais, registro na 06, reporta na 20. Bravo. Se você mantém a 2.000 pés, a Gillette ou o Real Mike? Real Mike. Passera 5919, EDA visual, prossegue para todos. Autorizado a linha e manter pistão no zero. Aéreo 5919, solo ao Zuno Zero, libere à direita. Mantenha a minha escuta, chame no ponto de espera da Delta para efetuar o cruzamento da pista no zero. Confirme, libera pela direita? Sim, libere à direita, na próxima táxi aí, Foxtrot. Siga o táxi via Alfa e chame no ponto de espera da Delta para efetuar o cruzamento. Vem pela direita, minha escuta, chame o táxi da Delta, Alfa, para na 6355, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus 059. Salvador. Boa tarde. Sou 23.0 da 10, pronto. Boa tarde, azul 4423, localizado ali e mantém pistola no zero. Ali mantém no 04423. Oxalé 6355, decolado ao 12, chame controle Salvador 120 decimal 8. 08, boa tarde, 63. Boa. Xanema 355, contato radar na decolagem, saída São Luna, nível de voo 360. Xanema senhora consegue uma proa mais à frente também? Até as 2000, Veleda. 2000, Veleda, sim. 6998, autorizado procedimento, reporte sendo estabilizado. Autorizado procedimento, reporte estabilizado, azul 6918. Autorizado, cruzamento, Força Aérea 5919. Azul 4423, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 059. Isso, decolagem azul 4423. Azul 998, ciente, torre 1918, decimal 95. 1918, decimal 95, azul 6918, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918. Boa tarde, azul 6918, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, azul 6918. Azul 4423, decolado aos 195, chame agora o controle de Salvador no 20.8. 208, obrigado. Azul 6918, avisado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1.5.0.0.7.9. Autorizado, pouso 1.0, azul 6918. Sente. Controle azul 4423. Azul 4423, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 340. Arbor 1, 340, azul 4423. Controle ao 6370 hoje. Prossiga. Agora, passando através de salvo, é possível tomar proa 2, 3, 5 por aproximadamente 40 milhas? Autorizado manter a proa 235 por 40 milhas, o Xanema 355. É, passo através de salvo, a gente inicia então aí o desfile. O 6355 grave. Xanema 355, após desvios, vou ir por base. Qual posição, Xanema? Base, papai, uniforme, bravo, alfa, vidor. O base, sim. Quando pro base já aumenta 35 graus? Sim. Tan 3155, autorizado a linha e manter pista na 0. Juliette Romeu Mike, autorizado a descida para o Namir Cashback. No 500 Mike. Fuzil 4423, voa Elefa. 4423, direto Elefa. 121-9. 121-9, azul 69, 18. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 1 a 50 graus, 089. 2233, pontos esperam no zero, pronto. A saída 2233, mantém o ponto de espera. Será quando autorizar, tem condições de decolagem imediato. Entendi. Livre para a coordenação e a Cova Bravo. Autorizado ali, mantém pista no zero. Mantém no zero, passarelo. Na 355, chama Centro Recife em 125 decimal 1, em caso de falha 12835. 351, em caso de falha 12835, a Xené 6355, boa. 120 decimal 8. 308, obrigado. Trem de trabalho até a próxima. Então, 315. Então, bom. Obrigado. Mike, informa quando visual algum campo. Remontar a visual, Mike. Controle cordial, boa tarde, Altan 3. 155. Confia para o controle? Altan 3, 155. Decolou na Sambo 1, passa 2300 pés. Altan 3, 155, ciente. Contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível de voo 320. 320, Altan 3. Uma chance da flor de Leda, Altan 3, 155. Autorizado Leda, 3155. Autorizado Leda, tá 3155. Passaredo 2233, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 099. Iniciando, passaredo. Juliette, como é o Mike? Juliette, Romeu Mike, ciência, torre 118, decimal 95. 18,95, boa. Salvador, Papá Romeu, Juliette, Romeu Mike. Papá Romeu, Juliette, Romeu Mike, NH1-0-6, reporte porta final, porta no 7. Porta final, dono 7, Juliette, Romeu Mike. Descer para mil pés, o Juliette Romeu Mike? Firmo. Mil pés, Mike. Passarei do 2233, decolado 22, chame agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, passarei 2233. Boa. Boa tarde, Gona 097, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar, Recife 423, chame centro Recife, em 126, decimal 0, alterna em 128, decimal 8. 260-288, azul 423. Vitor, já se abre, siga. Meu Vitor, Índia Serra, Salvador. ...097, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Decolagem no 7-3, milhas a 3-6, Juliette Romeu Mike. Gol 1097, decolada aos 25, acione no transponder 5577. 5577, gol 1097. 1097, chame agora, controle Salvador 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde. Romeu Mike, voos autorizados, pista 17, vento 150 graus, 049. Livre pouso da 17, o Juliette Romeu Mike. Voa na proa da posição Itape, Índia, Tango.